chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Diga. Eu acabo dando uma divergência. O senhor poderia confirmar para mim, após Pite, vai interceptar o Zulu 16 até Belo Horizonte para voar Trivia após Foto de Caldas, confirma? Na autorização automática, a rota que saiu aqui foi a Pesulo 10, SMAP, direto ao EIC, direto Mike India Alpha. Nesse caso, interceptaria a Pesulo 10 em bridge e após, conforme a rota que eu paguei. Senhoras 10 minhas, reduz a velocidade 200 nós. Iniciando redução para 200 nós, a sonaria 200. Em vez da sua navegação? É, o que é diferente aqui do que a gente tem. Aguarde só um instante que checarei com o centro. A gente tem após Brive, voa intercepta Upper Zulu 6 até Belo Horizonte, voa Trivi, então Trivi e Porto Caldas. Afirmativo, só um instantinho que já vou confirmar. Tá bom. Alfa Sierra 6. Oscar Lima, XA, livre decolagem da 17, vento 090 graus, 109. 3895, então confirmando essa rota que o centro Recife também possui, e o operador ainda informou que nesse horário de 20h41, entre 20h41 e 17h39, deve ser essa rota utilizada para Guarulhos. Afirmativo, o senhor passou para nós então, vamos voar até Bridge, após Bridge, SMAP, AWAY, Maricá, Ponte de Caldas, confirma? É, Maricá, Pesulu 44. Aqui, após Pesulu 44, até Ponte de Caldas, confirmando? Só um instantinho que eu vou confirmar. Pronto para iniciar lançamento. Lima, Silex 6, em coordenação com o tráfego local, reporte para descida. É isso aí. 38, controle 119, decimal 35, boa viagem. Obrigado, até a volta. Ciente, Alfa Lima Ferreira, controle 135. Está 12 horas, 7 milhas, com 230 de graus. Desça para 2 mil pés e reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, separado, estabilizado, ciente da separação, 6200. Salvador, controle, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, contato radar, suba para nível de voo 060, saída Coral. Positivo na Coral para o 060, informa que foi fornecido por engano a rádio de saída, seria 250 aqui para o Monte São Paulo. Gente, o senhor já está voando direto do destino? Não, estamos voando conforme orientado na subida coral. Tá, se o senhor quiser voar direto do destino, está autorizado. Então, a cena radial 250, obrigado, Oscar Lima X-Ray. Salve, cruzadora, 5220. 5220, chame torre, 198, decimal 95. 198, 95, pronto. 3 horas e 40. Aqui é a Costa, prossiga. Correio ATP 5220, passando esse time. Trip 5220, avistado o tráfego, ajuste 10 no 1, livre pouso na 10, vento é de proa, 099. 10 0-3-5-2-2-0. Ascan, confirmando o helicóptero. Agora confirme o tipo de equipamento. Que quase foi para o farol da barra. Controle, o Astana 6200, estabilizou. 6200, tráfego agora 5 milhas dessa frente. Chamo torre 198, decimal 95. 6200, exato. Boa. Novamente. Oi, Salvador. Bom dia, Oxenã 6200, via DR, take train. 6200, da Oxenã, bom dia. Segue uma TR da Trip. O sinal número 2 para o pouso. Ajuste 10, 11. Copiou o ajuste número 2 no procedimento. Oxenã 6200, já. Nada. Pô, aqui, senhor, vou passar de errado. Mais 5 minutinhos vai soltar aqui. Golfo TAM, prossiga. Naquele X-Ray, os paraquedistas já se encontram no solo? A partir de 2007, naquele X-Ray, a gente vai fazer coordenação. 060, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, reporte para a descida. Reportará para a descida X-Ray. 9, o sol. Direção 219, graças. 6200 da Oxenã, reporte na DA. Reportará. Jéssica Brava na escuta. Reporte na final para pouso. Estou livre até o ponto de espera, 1011 o ajuste, a torre 1895, 3895. 1895 a torre, 1011 no ajuste. Autorizado, táxi, o 3195. Então 3191, segue companhia no ponto de espera 1895, 1011, confirme apenas 159, 3:40, alternativa. É, 159, campinas, 3:40, seguindo aeronave na dianteira até o ponto de redondo 10, obrigado. Zero, Alfa Juliette, posição 4, pátio 3. Alfa Juliette para posição 403, o 5220. O voo no 556 tinha solicitado push? Vai ser, senhor. Após passar no segundo airbus da TAM, está livre o pushback. Oxenã, no solo 44, direita 219, solo 219, Oxenã 6200, graças. Solo Salvador, Rocha 6200, levou ingressando na Alfa. 6200, ingresso Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, aguarda ingresso pra parte. Alfa, essa é Juliette, 620. Oscar Lima com seu já para a altitude de tráfego, reporte livrando 1510, tá? Com referências visuais. Se contado sendo modificado as 1446. Quanto espera da pista 10-3895? 10-3895. Alinhar e manter 10. Autorizado alinhar e manter 10-3895. O 6200 aproximando a Juliette. Prima, o 6200 mantém posição? Vai ser autorizado assim possível para a posição quadra. Ei, vai manter antes da Juliette. 6200. Tá 3895, ator, hein? 3895. Ok, comandante. Após o senhor interceptar a aerovia Pesulu 44 em Maricá, o senhor será autorizado a prosseguir até um fixo nesta aerovia pelo o centro correspondente ao setor, ok? Provavelmente será a Nilsa mesmo, tá? Efetuar a chegada em Guarulhos. Afirmativo. Eu postei aqui, Nilsa, que a princípio, após a gente coordenar com o controle. Sim, Matias. O senhor tem livre a decolagem da 1-0, o vento é 1-0 graus, 1-0 nós. Está livre a decolagem 1-0, está 3-8, nós. Está vazio aqui? Posso sim, só um instante. Que Costa, foi tentada várias vezes frequência com o senhor, agora você vai manter o corredor Veracruz 1500 pés, que é legal no 0 no 1, reporte Paripe. Aí mantém 1 no 0. Ali mantém 1 no 0, obrigado. Paripe. Esses corredores, Mike Acosta. Então, o senhor agora está cruzando, está passando pelo através de Veracruz. É, mantenha o corredor Veracruz até Paripe. A proa para Paripe é proa 050. Táxi, o gol no 556, está com 121 na bota, 0350 de autonomia, voltando na Campinas. Ponto espera 1895-1011, eu ajuste, tem um voo no 556. Ponto espera 1895-1011, obrigado, bom domingo. Está livre o 6200, posição 4. Livre, ingressando, posição 04. Cânion X6, frequência da coordenação. Até. Controle Salvador, muito bom dia. 3895, decolado. São 3895, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340, 3895. Romeu de Cabrado na escuta? Continua essa posição, Romeu de Cabrado. Posso estar pronto. Bom dia, Gol 556, mantenha o posso esperar? Vai manter. Papa Romeu Mike Acosta? Estou assinando a identificação? Confirme a firma ativa? Até, obrigado. 3191, bom dia. Bom dia. Eu vou no 556, alinha e mantém após o 321, já tá? Alinha e mantém após o 21 da ação no 556. /5, Mike Acosta. Sete, Mike Acosta. Até 6 milhas da sua frente é Paripe. Após Paripe, seu voo em rotatória. Zona 91, decolado 52, chave controle, 1935, boa viagem. 1935, obrigado, bom domingo. Controle, bom dia, 3191, decola da Elida. 3191, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da El. Copiado, saída da El, 340, autoriza da El. Obrigado. Obrigado, apresenta aí, obrigado. Decolagem da 10 autorizada, o vento é de proa, 109. Livre decolagem, eu vou no 556. 3895, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna no 33.95. Tá, tá, Rubem Mike Aquática? Seu voz está autorizado, vai direto à rotatória. Tá sem Mike Aquática? Mas que eu gosto de ficar pra essa, hein? Bolo 556, decolado ao 56. Chame o controle. Em 119, decimal 35, boa viagem. 1935, obrigado, mano Domingo. Controle Salvador, muito bom dia. O voo no 556 passa 1.400 pessoas. Bom dia, voo no 556, contato radar Tubal 360, saída da EL. 360 da EL, voo no 556. Sam 3191, chame Recife em 125, decimal 1, ao bom voo. 25 horas, obrigado, bom domingo. Mike Acosta, chame a torre em 11895. 11895, Oscar. senhor, identificação, DTL 050, vigilância, chegada a Maracanã. Papa Romeu, Mike Eco Oscar. Mike Eco Oscar, livre o pouso, na 17, o vento é 100 graus, 1 dúzia de nós. 100 com 1 dúzia, Mike Eco Oscar, quente. Mike Eco Oscar na final da 17, informando que tem muitos pássaros aqui na final. Ok, suficiente o Mike Eco Oscar. Obrigado pela informação. Tem livre pouso na 17. Venta 10 graus, 10 graus. Oscar. Título de informação, tem tanto fato que eu vi a vila do olho de um deles. É, rapaz, tá difícil aí. Esse lixão aí próximo ao Jardim das Margaridas é complicado mesmo. É, mas eu acho que esse aí pousou, esse urubu aqui. Devia ser bom. Eu não fui autorizado a pousar, não. Mas eu acho que de susto foi pouso imediato. Mike Eco Oscar, seu solo foi 04 e estou ratificando só um problema muito grave aqui em Salvador. Esses lixões aqui próximo ao aeroporto, seria até ideal os senhores aí reportarem isso também, porque isso é um caso muito grave e a prefeitura tem que tomar ciência disso aí. A gente já teve até um acidente aqui com o Brasque Luiz, que o urubu atingiu o vidro, o aluno, se eu não me engano, perdeu o olho esquerdo. Salvador, Ocean é 613, autorização Galeão. Galeão autorizado, 360, rota do plano, decola da 10, direita, da Euleda Bridge. Tapezulo 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após conforme. 119, decimal 35, aciona 5423. Autorizado, da linha 360, decolador 10 com voz direita, Del Leda Bridge, Apeiro 10, Mate 12, Babacena. 035 é controle, 5423 é transporte. Conete em pronto, puxa o sinal. Espera. X final de Salvador, tá muito abraço. Então, Índia Brava, destino final é Salvador. Ok, você vai manter linha do litoral, cruzar o campo de contato na torre para prosseguir para RMA, ok? Mantenha 510 depois da vez para o sul. No 962, acima de identificação, desce ao nível de voo 0620. Vigilância, chegada à maré. Falta a velocidade indicada. Ok, mantenha 250, quando possível inicie redução até 230, 2309. É o número 3 na aproximação. Trip 5445, autorização para João Pessoa, centro da Índia. Autorizado João Pessoa, 190, Golf 677, decoda 10 esquerda, Pucaracaju, 11935 e aciona 5433. Ativo autorizado no 190 para João Pessoa, Golf 677, decolada 10, com curva esquerda, Buga Caju, 1935 controle, 5433 transponde, é o trip 5445. Correto, pronto. Salvador, boa, azul 4463 com a Índia, 180 Ilhéus, Costa. Azul 4463, Ilhéus autorizado, 1160, decolagem da 10 com curva direita, da El Lida Ilhéus, 1935, 5427. 160 é o nível, decola da 10, curva direita, da El Lida Ilhéus. 1935 controle, 5427 transponder. Na posição 8 confronto, chamaremos 4463 azul. O 4463 queria voar outro nível? 180 tá aqui no plano, se tiver aí, eu tô aqui. 180, irei coordenar só um instante. O 4463 está autorizado então, 180. 180, graças a Deus. 76, acione identificação, desse nível 080, vigilância, chegada amarela. Solo, trip 5445 para pushback acionamento, está no pátio aqui, número 3. Está livre, time taxi. Aciona 0 no 0. 1000, com 610, 1010. Complete a final do procedimento, chame a torre 1895. 1189, grato. Bom dia, bom trabalho. 95, 1455. 95. Torre Salvador, muito bom dia, 1455. No ILS, tudo bem. Bom dia, 1455. Continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste ano 0, 1-0. Guardando autorização, 1-0, 1-0, 1-4-5-5. Gol 962, direção nível 050. 050, gol 962. Tá 3804, reautorizado 0620. É, 6120, tá 3804. Zul 4076, reautorizado 070. Bono 455, livre de pouso, tá 1-0, venta 90 graus, 1-0-9. Livre de pouso, 1-0, 1-4-5-5. Controle Salvador, Tango Índia Bravo, tá no través de Pituaçu, se autorizado, vai cruzar o... Não, senhor, você vai manter a linha do litoral, chama a torre, quem vai autorizar o cruzamento da final da pista 1-0 é a torre, 118-95. Chamará a torre, 118-95, Tango Índia Bravo, para autorização do cruzamento do campo. Salvador é o 4463, puxa acionamento na posição 8. Chame táxi, 4463. Autorizado, chama táxi. Boa noite, 64, cópia. 080, de lança, chegada maré. E tá livre o cruzamento da final da 1-0. Fazendo sua separação com o banho da Golfo. Efetuando curva esquerda, senhor. Vai efetuar o cruzamento na retaguarda do mesmo. Tango Índia Bravo. Afirmativo, após o cruzamento da final, da 1-0, prossiga direto para Enrimar. Prosseguirá direto para Enrimar após o cruzamento da 1-0. Tango Índia Bravo. Gol no 962, a 3.000 pés, ajuste de altímetro 1-0, 1-0. 3.010, gol 962. De autonomia, alterna Recife. Autorizado trip até o ponto de espera via Índia, 1895 a torre, 1010 o ajuste. Trip. Atingiu 60-3804. 3804, desça 5.000 pés, ajuste no 090. Para 5.000 pés, 1-0, 1-0, na gestão 3804. Azul 4076, desce 0, 6-12-0. É, Tango Índia Bravo, concluiu o final do cruzamento da 1-0. Tango Índia Bravo, prossiga direto para Enrimar, informe o solo controlado. controlado. Reportará no solo controlado da RMAR, Tanque Dia Bravo. 1-4-5-5, no solo ao 1-6. O... chame o solo, 2-9. 2-9, bom dia. Ponto 4. O trip 5-4-4-5. A linha decola sem parada, temos um RBOS da TAM a 7 milhas, dá 1-0. Livre, decolagem da 1-0, vento 90 graus 1-0 norte, trip 5-4-4-5. Rodou o estacionamento. Estacionamento 2 e no 3 está no 4 para buscar estacionamento. Aguarde para push 62 no 3, um tráfego da Azul está do outro lado do pátio para iniciar ataques. Boa. Tá, eu tô 3-2, eu não dei a passagem de terra, mais travado. Tá, 3-2, eu não dei, gente. Continue na aproximação. Aguarde autorização de pouso, ajuste no 0-0. Guardando o pouso, sempre o pouso. Prossegue na descida a 2 mil pés, ajuste no 0-0, autorizado final do ILS X-Ray, tá, 3-2-0-4. Fora 2 mil pés, autorizado final do X-Ray, tá, 3-2-0-4. 5-4-4-5. Nada, boa viagem. 3-2-1-6, livre pouso, 1-0. O vento está de proa, 1-0-9-9. Livre pouso, 3-2-1-6. Trip 5-4-4-5, contato radar, suba 1-9-0, saída PUC. Subindo 9-0, solicita o 2-3-0. Reduzente cada 2109. Para 2009, 4079. Ok, está autorizado descida a 3000 pés, ajuste de altímetro no 0-0, azul 4076. Pois é, 3000 pés no 0-0, azul 4076. Salvador, Xené 6203 no 4. Coordenação, pode iniciar? Após o azul tá livre. Tem mais, tá livre? Após a passagem do embreagem da azul tá autorizado. Depois azul vem então, é 3 anos, é 3 anos. Vou no 455, após o azul ingressa, observa o fundo, me deu 11. Posição 11, após a passagem do azul, vou no 4. Sendo bom na mesa aí. Agora senão vai perder a posição para aquele gol lá, eu acho. Não entendi. Então iniciar, senão vai perder a posição para aquele gol. O azul já passou aí? Não, o azul tá no través do 5 agora. E o gol não interfere não, o gol vai pro 11. Ah, tá legal. Até 3290 reautorizado nível 050. Estive até o 050, até 3290. É o 1167, só o instante 4. Ok. 4076, vetor radar para espaçamento, curva esquerda, proa 040. Nesta proa, desça a 2 mil pés, intercepte, reporte estabilizado, localizador. Pela PRO 040, autorizado de principal localizadora do 040, 76 descendo para o 2040. O TRIP 5445 solicita, quando possível, o nível 230 e para a Olinda. Ok, aguarde coordenação para o nível 230, 5445. 445. O 445, destino final, João Pessoa. Hoje eu. Hoje está pro de Olinda, confirma. Ah, se eu quiser pedir João Pessoa, mas sempre autoriza Recife primeiro. É porque Olinda é o externo da pista 18 de Recife, que me causou estranheza, mas vamos coordenar aqui. Não pode ser Recife mesmo, Recife e Olinda é a mesma prova. Recife 5445, autorizado nível 230, autorizado toa do VOR Recife. Autorizado Recife 230, obrigado. Tá 3290, dispensado da restrição de altitude em TAP, desça a 3 mil pés, ajuste 1090. Sou 9, correndo com esse aéreo, reporte pro táxi, sou no 864. 04, complete a aproximação, chame a torre em 1895. 1895, Granta, boa tarde, até 3804. Tá, da El Leda, após Leda Bridge, após Bridge, AP Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trivia, após conforme. Controle Salvador, 119, decimal 35. Aciona o 5453, corrigindo o controle. 119.35 com 1609 de ground speed. Tá reduzindo 4076. Passa. 125 bordo, 440, terra Guarulhos. Autorizado o chanel até o ponto de espera, torre 118.95, 1010 o ajuste. 118.95, 1010, só que a autonomia é 3.40, viu? 3.40, sente. Solo, boa tarde, com 962, livrou, está na alfa. 962 está livre até o portão 5, via Juliette. Via Juliette, portão 5, 962. Está 3201, posição 01, autorizado. 3206, corrigindo. 01, obrigado. Torre, 4076, final, pista 10, para baixo travado. 4076, aguarde autorização de pouso, segue um voz da TAM. TAM 3804, livre pouso 10, vento 120 graus, 10 norte. Autorizado, pouso, cabeceira 1-0, TAM 3804. Azul 4463, decolado 1-2-4, controle 1935. 1935, Azul, cuidado. TAM 3290. Autorizado 2000, autorizado final do ILS, que foi 3290. Autorizado 2000, obrigado. Controle boa, 4463, Azul cruza 1100, Nadal. 4463, contato radar, suba 180, saída da El, foi na proa de Leda. 180, na proa de Leda, o azul. 3804, fala 26 à direita, 1219, fala. 219, 3804. Azul 4076, esse pouso na 10, vento é 1-10 graus, 109. Pouso autorizado, piscina 0, azul 4076. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, 3204. Tático 1864, 123 a bordo. Autonomia de 2h14, até na Salvador. 64, táxi via Pátio Índia, 1895 a torre no ponto de espera, 1010 o ajuste. Pátio Índia, torre 1010, voo no 864. Afirmativo, 6213, agilize as manobras, temos um Airbus da TAM a 7 milhas, da 1-0. Se prepare para decolar assim que é autorizado. Agilizado varial, 1, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 4, 0, 3, 3, 2, 0, 4. Solo aos 22, direita 129, fala. Direita 29, 4790, Salvador, Tampre 8290, final de 4 milhas e meia. É, chega, guarda, pista livre, Tampre 290. Vai, Dan. Oxenai 6213, decolagem autorizada, 10, vento é 1, 10 graus, 109. Início, Oxenai 62, chama 3. Posição 2, Alfa e Juliette. Alfa, Juliette para o 02, Juliette. Salvador, bom dia, vou 1864, ponto espera 1-0, pronto. Mantenha o ponto espera, o 1864. Mantenha o 864. Lutar 3290, livre pouso na 10, vento 1-10 graus, 109. Livre pouso, lutar 3290. Trip 545, chame Recife em 126, décima 85. 685, 3545. Colado 30, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, bom domingo, bom trabalho. Somente. Sabe, Oxenai 6213. 6213, boa tarde, contato radar, Tubal 360, saída da EL. Foi na prova de laser. Segundo laser, 3360. Pode usar ali, mantém gol no 864. tarde, Kilo Romeo Oscar, Siri 025, decola no 7, curva direita, corredor Axel no meu pé inicialmente, até a liberação do controle, 11935, aciona 0153, Romeo Oscar. Estou aí para acionar o Romeo Oscar. Romeu, um abraço, prossiga. Cante 0165, posição normal. Autorizado direto na proa do Aeroclube, reporta na vertical daquele local, me escuta permanente. Romeu, fica bravo.